Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Pós. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Lucas, ontem tivemos inclusive um anúncio aqui na própria CBN, ao vivo em rede nacional, a respeito do PIB do Brasil, que acabou encolhendo. Paralelamente, o IPARDES, o Instituto aqui do Estado do Paraná, anunciou aumento no PIB paranaense. Discrepância? O que ocorre é o seguinte: o governador Beto Richa está eufórico, comemorando, e com razão, que o PIB do trimestre no Paraná aumentou 4,6. Foi um dos maiores aumentos de PIB de todos os estados da União. Nós temos 27 estados. Foi o maior crescimento do Brasil. Isso é alvissareiro, tem que se comemorar. Em contrapartida, o PIB do Brasil decresceu 0,5 no trimestre. Quer dizer, ele encolheu, deixou de crescer. Aí você me pergunta, ué, mas o que está acontecendo? Está acontecendo que a política econômica da Dilma Rousseff está dando com os burros na água. Todos os indicadores econômicos estão negativos. Por exemplo, o déficit na balança comercial a cada mês aumenta mais. O Brasil está comprando muito mais do que vende. Isso gera um déficit na balança comercial. Isso é ruim, porque no momento que você compra mais do que você vende, as coisas estão complicadas. Uma das coisas, Guilherme, que poderá comprometer a reeleição da Dilma Rousseff, sem sombra de dúvida nenhuma, é a situação econômica do Brasil. Porque já ficou patente que a questão dos mensaleiros na cadeia, o povo não está nem aí. Parece que uma grande parcela da população nem tomou conhecimento, porque o povo está em descrédito, não acredita mais em políticos. Para eles, tanto faz político na cadeia como fora da cadeia, tudo é a mesma coisa. Volto a repetir, uma das coisas que pode comprometer a reeleição da Dilma é a situação econômica do Brasil, que a cada dia deteriora mais a nossa economia. O Brasil não cresce, está aí decrescendo, a balança comercial vai de mal a pior, a inflação devagarzinho vai corroendo o salário do trabalhador. Não esqueçamos que agora Guido Mantua aumentou aquela taxa Selic, foi para 10%. Eles fazem isso para quê? Para controlar a inflação. Quando a inflação começa a crescer, eles aumentam a taxa de juros. O Banco Central elevou agora para 10%. Quando se aumenta a taxa de juros, o que acontece? O mercado regride, ele passa a consumir menos, porque ninguém gosta de pagar juro alto. Enfim, é uma panela de pressão isso aí. Parabéns para o Paraná, sob a gestão do Beto Richa, que está crescendo. É isso aí. Agora vamos fazer uma análise, até saindo do campo econômico e entrando no político. Essa situação do Paraná ter crescido, o governo do estado ter anunciado um índice positivo, enquanto o governo federal anunciou um índice negativo para a nação, vai se refletir em guerra política, pensando em 2014? Vai. Esse vai ser a principal bandeira do Beto Richa contra a Gleisi Hoff, que pretende ser governadora do estado em 2014. Todos sabem, a Gleisi é candidatíssima. Agora, tem que pensar bem, né? Você já imaginou o Paraná, um estado pungente, um dos maiores? O Paraná é líder na produção de grãos, é um celeiro do Brasil. Estado pungente, crescendo como está crescendo. Cair na mão dos petistas? O que vai acontecer? Eu acho que boa coisa não vem. Então, você colocou muito bem, vai ser uma disputa palmo a palmo, e o que vai ser jogado para os eleitores são os números, né? Eu digo sempre aqui, e o Paraná, sob a gestão do Beto Richa, tem crescido. Olha, só no setor policial o Beto Richa avançou muito. É só ver a quantidade de investimento que ele vem fazendo em compras de viaturas e concursos para policiais. É diferente de quando estava com o Requião. O Requião parece que tinha imbuído dentro dele um espírito de que muita polícia para o Paraná não era bom. Tanto é que você vê os números, né? O Paraná tem crescido a olhos vistos. E se o PT, eu acho muito remota a possibilidade do PT assumir o governo do Paraná o ano que vem. Mas enfim, né? O Beto terá a seu favor os números, os balanços dos resultados, que são altamente positivos. Você tocou na questão da segurança pública, mas estamos tendo até um problema bastante grave, até um conflito entre Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Estado da Justiça com relação à lotação nas carceragens. Ontem quase tivemos um motim ali na sexta SDP em razão deste problema. Como é que você vê essa situação da superlotação? Estou vendo da seguinte forma, essa decisão de manter os presos ali na sexta SDP não é da própria vontade do delegado-chefe Alexandre Macurim. Ele não gostaria disso. Antigamente, vamos regredir no tempo para entender o que está se passando. Antes da Secretaria de Justiça assumir o controle de todos os presídios e cadeias do Paraná, era praxe a sexta SDP, todo preso que chegava lá era ouvido pelo escrivão, estava preso em flagrante, depois de ser ouvido, imediatamente colocado no camurão e mandado para o cadeião, Laudemir Leves. Era assim que funcionava. E o cadeião aceitava. Depois saiu uma decisão da Secretaria de Justiça dizendo que agora não é assim mais. Criou-se uma central de vagas e as delegacias da região, né, que afetas a sexta SDP, só podem mandar o preso para o cadeião depois que recebeu o sinal verde dessa central de vagas. E é por esse é o motivo que o xadrez da delegacia central da SDP ficou abarrotado. Dizem que tem a capacidade para 12 presos, ontem tinha 62. Como você falou, começou-se o início de uma rebelião lá, um preso passou mal, está um caldeirão do diabo aquilo lá. E o delegado adjunto Geraldo Evangelista foi muito corajoso. Ele foi não só corajoso, como foi inteligente. Ele convocou uma entrevista coletiva, todos os órgãos de imprensa deram, mostraram lá, inclusive no meu site eu mostrei também, que está abarrotado. Ele foi inteligente no momento que ele abriu a carceragem e mostrou para o Paraná a situação. Agora, isso vai ser uma guerra surda entre Secretaria de Justiça, que tem a Maria Tereza Willi como sua titular, e o secretário Cid Vasco, do secretário de Segurança Pública. Precisa ver até que ponto essa política de criar a central de vagas vai se manter, porque a situação na sexta SDP está caótica. Ali pode ter, inclusive, uma morte a qualquer momento, e aí as coisas vão complicar mais. É isso que está se passando. Ontem tivemos mais um capítulo da questão do Hospital Municipal, inclusive uma reunião que finalizou no início da noite a respeito da situação da UTI, uma carta aí levada pelos médicos questionando algumas situações no hospital. Como é que você está acompanhando também essa questão? Eu tenho acompanhado da seguinte forma, a saúde pública no Brasil, todinho no Brasil, ela é problemática. Eu não conheço nenhuma cidade, nenhum município onde a saúde pública vai bem. Porque, infelizmente, o governo federal encara a saúde pública não como uma prioridade. É mais uma das coisas que ele cuida, e cuida muito mal. Nós vemos nos noticiários macas nos corredores, pacientes segurando o próprio soro. A saúde pública vai de mal a pior no Brasil todo. E aqui no município não poderia ser diferente. Está se tentando acertar uma situação que foi deixada em ponto crítico pela administração anterior. Todos sabem o que aconteceu quando o Paulo encasquetou de fazer aquele hospital ali. Ele primeiro edificou o hospital num terreno que não era dele, não era do município, era da União, foi o primeiro problema. Depois vieram tantos problemas. Por exemplo, na época do Paulo, as cirurgias, era praxe as cirurgias eletivas serem suspensas. Eu me lembro, ficou mais de 6 meses durante o período do Paulo, cirurgias eletivas não eram feitas. Está se tentando com dificuldade normalizar as coisas ali no hospital. Já foi dito aqui que na época da administração anterior tentou-se inúmeras vezes acertar e acabaram não acertando. Ontem saiu um comunicado do presidente da Fundação, o Jorge Yamaguchi, dizendo que chegaram a um consenso. Eu soube também que o governador depositou R$2 milhões ontem na conta aqui da Fundação Municipal de Saúde, portanto vai entrar esse dinheiro para pagar os médicos e está aí, está tentando. Eu não vi o hospital fechar, eu estive lá, está atendendo normalmente. O que foi suspenso, eu volto a dizer, são cirurgias eletivas e a urgência e a emergência continua sendo atendido. O hospital está lá funcionando. Existe muita politicagem nisso aí, é o grupo que perdeu a eleição e fica aí enchendo o saco dos outros. Eu quero é que tudo caminhe e que me parece que a situação no hospital não é caótica como uma meia dúzia de gato pingado está querendo parecer ser. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Eu volto, sim. Tenham todos um bom dia.